caminha que eu quero passar. Pula morena que eu quero ver. Fica parada assim é que não pode ser. Eu também brincar não queria. Sem querer entrei na folia. Vou me esbaldar pra ver. Fica parada assim é que não pode ser.

just been you. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache. That was the heartbreak, but now that I've found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better. Since I've found mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I've found you, even the nights are better. Demais. cemitério. Pedi a cada estrela fria.

queria tanto voar com você. Eu queria tanto, tanto, tanto encontrar você pra fazer um auê com você. So much to give and nothing to lose. Pisa em sabe ser cagar. Comprou um navio, um sonar, um arpão. No mês de agosto pra fazer cruzeiro, rapaz. É? Foi lá pra Paraíba, voltou com o porão cheio de babacana, de carne, de óleo. E aí chegou, jurou pelo sangue da veia. E não tinha ido pra caçar baleia. Say can come alive. sociais. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais pura beleza. Jaz, a luz do grande prazer é irremediável, neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer Caetania. Baby, no more. Se há uma crise lá fora, não fui eu que fiz.

up, get up, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, cause you do it right. Thank you. Coração, fiquei mocinha, sabe como Layla. Down the line you find out what you feel, who took out on. I'm well inclined to use a light that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages, oh, oh, give us our destiny. Sing and shout.